Se hoje a pessoa tá suja, não foi porque ontem o guia espiritual dela ficou dormindo? Aí eu lhe pergunto, o guia ficou dormindo ou ela não ouviu o que o guia queria dizer? Sempre transferindo a culpa lá. Né, assim, meu filho? Sim. Então, assim, às vezes o guia quer lhe ajudar, mas o seu padrão vibratório tá tão baixo que você não escuta, que você não consegue entender o que ele quer lhe dizer. O seu guia, ele nunca lhe abandona. Ele só fica num processo onde ele não pode enxergar até você porque você não escuta. Mas nunca ele lhe abandona. Por mais errado que você esteja, ele sempre está ali. Sempre está ali. Sempre, não importa o que você fez. Ele pode não concordar, mas ele está ali e ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer, eu lhe ajudo. Se você não quer, eu vou ficar daqui observando até a hora que você me chamar e pedir ajuda. Olha. É sempre o livre-arbítrio, filho. Eles respeitam isso. Se cada um, antes de julgar o outro, olhasse para si, para os seus atos, para as suas responsabilidades, para os seus defeitos e para os seus arrependimentos, o mundo seria bem melhor. A gente não pode julgar o outro sem olhar para dentro de nós mesmos. Quando a humanidade tivesse a consciência que todos somos imperfeitos, somos humildes e que podemos mudar o nosso modo de agir e de pensar, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Não é porque você me xingou que eu vou xingar você. Você me xingou, lhe dou flores. Que aí você quebra. Às vezes a pessoa... Quantas vezes você tá na rua, a pessoa vem nervosa, vem ansiosa, vem naquele desespero. Aí você faz assim, posso te dar um abraço? E com aquele abraço você consegue desmanchar tudo que a pessoa tá. Você desmonta a pessoa. Com um simples abraço, o toque. Se você... As pessoas não se tocam muitas vezes. O toque é uma troca de energia. Então, se eu toco em você, eu estou passando energia. Se você está estressado, está chateado com alguma coisa que aconteceu, e a pessoa vai lá lhe dar um abraço, está com a energia boa, que quer lhe consolar, aquele abraço lhe cura de tudo que você precisa naquele momento. Só que as pessoas não vêm dessa forma. Graças a Deus, estamos aqui na casa de vovó Maria Conga, Caboclo Sete Flechas, que é um terreiro de Umbanda. Aqui a gente está num ambiente onde vai acontecer uma cura e vai ser coordenada pelo Caboclo Pena Branca. É assim mesmo, seu caboclo? Tipo, todo mundo que está aqui, filho. É. Os que são visíveis e os que não estão aparentemente visíveis também estão se trabalhando. Então, se trabalham os guardiões da casa, que impede que os espíritos que aqui adentrem e querem manipular o processo que está acontecendo. Então, embora nós não vejam, os guardiões já estão posicionados em cima dos portões e dos muros para não permitir que qualquer interferência aqui se adentre. Já tem os Exus também que estão já de prontidão, já esperando, porque se houver alguma demanda mais difícil, na energia e na vibração deles, eles vêm. E tem os caboclos também, filho. O senhor falou, já tem os Exus. Sim. Que estão apostos. Sim. Se houver uma demanda, uma... mais forte, que só o Exu consiga levar, porque a energia mais densa, mais pesada. E aí, geralmente, o Exu tem que vir para poder limpar e levar o que assim tiver que seja. Então, os Eguns, os obsessores, os processos de cada consulente que aqui vem, às vezes só a limpeza não precisa. Precisa da demanda e da energia dos Exus para poder levar embora. Se algum consulente também tiver de algum trabalho feito, alguma coisa, na hora que está passando os grãos e que está se limpando o corpo, também você consegue visualizar essa demanda. Hoje é um dia de limpeza? Sim, de limpeza. Uma limpeza espiritual em cada ser humano? Sim, a limpeza do corpo físico e do espírito de cada um aqui presente. Mas não adianta se sentar na cadeira e dizer que a limpeza é dar a boca para fora. Uhum. A limpeza tem que ser dar a boca para dentro. Porque não adianta nada nós fazer tudo, limpar, blindar, fechar, e a pessoa se permitir a voltar ao padrão vibratório que estava antes. Porque aí todo mundo enxerga de novo. Claro. Entende? Então a limpeza devolve ao consulente um padrão vibratório saudável? Sim. Não digo saudável, filho. Uhum. Eu digo o que é preciso para que ele compreenda as coisas que acontecem e que não se permita entrar em brigas, em discussões, em embates que não são necessários naquele momento. Porque se você está com o corpo sujo, uhum, e você baixa o seu padrão, os espíritos brincalhões, os espíritos que não querem a paz, eles vêm, se aproveitam daquele baixo padrão vibratório da pessoa, do processo que ela está passando e conseguem manipular o consulente que ali está. Então, às vezes, o consulente faz as coisas e diz assim, meu Deus, por que foi que eu fiz isso? E não foi em si a pessoa, foi a manipulação do espírito que se aproveitou dele energeticamente para fazer o que assim era desejado do que ele fazia, entende? Como é que chama isso que os meninos estão aqui fazendo, seu caboclo? Isso chama contra-egum, filho. Uhum. E se contra-egum você pode andar o tempo todo, se pode colocar chi nos braços, chi aqui no zombo e na cintura, que é o que chama de umbigueira. Ele não permite que os espíritos ou que as energias ultrapassem, como se fosse uma barreira. Como se você colocasse uma barreira, né? Como é que eu posso dizer? Uma armadura. E aí o espírito vem, bate no contegum e volta. Mas também faz parte de sua fé. Se você usa só por usar, ele não vai ter a eficiência que ele precisa. Tudo está na sua cabeça. É. Se você disser que é, é. Se você disser que não é, não é. Né, filho? Fala. Mas aí, para quem trabalha em hospital, para quem trabalha naquele lugar que tem os processos que vai julgar, sim. Tem os outros também que vai para os processos, aquele povoado das leis. Sim, que pega muito processo pesado das pessoas e para que você também não se envolva no processo do outro. Porque muitas vezes você está bem, mas você termina entrando no campo da outra pessoa e se envolvendo no processo que não é seu. Ah. Então, se vocês que são médiuns, se você não sabe controlar, não tem um conhecimento, você termina sendo uma esponja. Ah. Você traz para você o processo do outro. Então seria bom todo mundo usar contra-egum todo dia, ué? Sim, filho, todo dia. Nem para fazer o negociado, tira. Faz com o negociado com contra-egum. Mas quando a gente faz o negociado, a energia que estava no contra-egum não pula fora? Sim, se ele está ali protegendo. É. Se o problema é que quando você vai fazer o negociado com contra-egum, aí você vê o contra-egum na pessoa, você acha que está fazendo pecado, né? Tira tudo. Só que o amor não é pecado. O que é pecado é a intenção que você coloca no negociado, né? Os índios viam o amor como pecado? Não, de fio. É a coisa mais pura que tem para o índio, é fazer amor. Pronto. É a coisa mais pura do amor gelado é que vem o escurumi. Né? Que vem a descendência sua através disso. As coisas erradas, a energia errada, estão na cabeça de cada um que se coloca. Mas para Deus, o ato mais puro que existe. Para Deus, o ato mais puro que existe é o amor. Sim, filho. Vocês cruzam esse contra-egum? Se ele é lavado no armaci. Porque assim, se você faz o cordão. Ou se é que a moça está usando uma guia. É. Aí o moço ali está usando uma guia de aço. É. Deixa eu ver se quem tem mais com proteção. Alguém está com alguma diferente? Ele está ali usando um brinco. Sim, se o brinco não, mas eu digo assim, filho. Qualquer coisa, assim, pode ser uma guia de aço, pode ser um escapulário, pode ser esse como o da moça. Ah. Tudo pode ser usado como proteção, mas você tem que lavar e inspecionar. O que é isso? Nossa Senhora da Aparecida. É uma gargantilha esse com a imagem. Serve, serve, filho. Se mas for essa lavado, tá católica. Se, filho, já disse a você que o Deus é um só. É. Né? Então, sim. Tá na sua cabeça. Se você lava na intenção de que vai lhe proteger, vai lhe proteger. Claro, entendi. Então, se você pega, por exemplo, uma guia como essa e não lava, não tem intenção, ele vira como se fosse um enfeite. Um cordão. Então ele tem que ser colocado no amaci, lavado com as ervas, preparado, rezado, passado pemba para poder ser usado. É que nem quando você vai na rua e compra uma imagem de um santo. Uhum. Seja ele católico, seja ele um orixá, sim, seja ele um caboclo. Se você traz ele da loja, ele está sujo. Uhum. Ele não tem utilidade e ainda não está imantado para isso. Então você passa o amaci, lava a imagem, chama para a imagem, faz o sinal da cruz, limpa com a pemba e assim ele vai estar pronto para o uso. Ah. Porque se você traz da rua e bota na estante, continua sendo um boneco qualquer. E se vocês forem criticados que isso daí é uma forma de rito e culto do candomblé, que a Umbanda não tem nada que entrar, o que, que vocês respondem, caboclo? Chifio, é como eu costumo dizer, a fé está na cabeça de cada um. Se você acredita que para você vai dar certo, se vai se dar certo. Aí eu lhe pergunto, se nos padres, quando você vai nas igrejas católicas, que você compõe a imagem. Você nunca viu o povo com a imagem assim, não, e o padre jogando água benta? Já, sim, sim. Então, é uma forma que ele tem de purificar aquela imagem, só é uma forma diferente. Mas ele está lavando e preparando aquela imagem para que possa ser usada de forma onde você vai ali pedir as forças que você vai colocar na sua casa que se façam presentes. Você nunca viu? Você vai na igreja católica e tem uma hora que ele diz assim, as bolsas, as imagens, aí todo mundo levanta, aí ele joga a água benta, né? Assim? Pois é. Então, filho, só é a água benta, não é o amaci com as folhas, mas é também preparado nessa intenção. O senhor falou amaci mais de uma vez, que é isso? O amaci é uma mistura que você faz com ervas, uhum. E essas ervas funcionam como limpeza, preparação e purificação do que ali será lavado e montado. Ah, na igreja é água benta. Pronto. Se aqui se faz, chama-se de amaci. Mas o amaci não só para lavar os contegumes, as guias, ele também pode ser usado para fazer... Por exemplo, chega uma pessoa aqui que não está preparada fisicamente e você precisa equilibrar. Então você vai fazer um banho de amaci para equilibrar aquele médium. Então às vezes chega uma pessoa que veio de um lugar com a energia ruim. Aí você faz o banho de abô, que é um banho mais forte, com outras ervas, para poder limpar aquela energia também que está na pessoa. Porque às vezes a pessoa chega tão atrapalhada que a gente não consegue atender, nem entrar no campo dela para ver o que está acontecendo. Então quando você faz o banho de abô, você tira metade das coisas que está para ter um equilíbrio, para conseguir fazer o atendedor. Nossa! Entende, filho? Tudo, a natureza, lidar tudo, só que as pessoas não olham. E desse jeito, e outra coisa, não pode chegar e colher a folha de qualquer jeito. Não pode, não. Você tem que chegar, pedir licença. Pra folha? Sim, filho. Mas a folha não escuta? Você que tá dizendo, ela não respira. Ah, pronto. Não é assim? Sim. Tem quem protege as folhas, tem que proteger as terras. Se você vai normal pegar água com a irmã já, você chega lá, pede licença. Mãe, irmã já, vem pegar água, que eu preciso dessa água para fazer um tratamento. Sim. Se você pede água da cachoeira, você pede licença. A mãe, o sumo da cachoeira. Tudo é da natureza. Tudo é vivo. Tudo respira, meu filho. Então você tem que pedir licença para tudo nessa vida. Claro. Se não, você que tá dizendo que a folha não fala. Não é. A gente não escuta, porque a gente não escuta, acho que ela que não fala, né? Tá. Elas certo. Falam. Agora você tem que chegar ao padrão para poder ouvir, né, filho? Por que o ser humano, que é ele que não consegue fazer alguma coisa, fala que o defeito tá no outro? Sempre é assim. Por quê? Se eu posso falar assim, sério? Isso. Que macaco não olha pro rabo. Oh. Não é assim, filho? Sim. Você nunca tá errado, o outro sempre que tá errado. É. Então se você primeiro olhar pra você, você se consertar, ver que você tá errado, for humilde o suficiente pra dizer, não, meu filho, eu errei. E agora eu quero recomeçar e fazer o certo. Claro. Naquele momento que você diz, eu quero recomeçar e fazer o certo, você já subiu um degrau na escada. Pronto. Evolutiva. Porque você errou. Você reconheceu o seu erro e agora você está disposto a consertar o seu erro. Pronto. Simples humildade e simplicidade, filho. Uhum. Só que, infelizmente, a ganância do povo não quer ver dessa forma, não é isso, meu filho? Realmente. Infelizmente. Quando o povo disser, não, eu errei, agora eu quero mudar, é uma nova vida para mim, tudo se começa nesse mundo se ia dar certo. Por que a gente tem dificuldade de pedir perdão, seu caboclo? Porque quando você pede perdão, você admite o seu erro. E aí eu lhe pergunto, você está preparado para admitir que você errou? Esse é o problema, é o ego. E muitas vezes a pessoa diz assim, eu quero mudar, mas diz da boca para fora, não diz da boca para dentro. Tem que vir do coração para funcionar. Não importa o pecado que você fez, nem quem você foi. Se você sabe que você errou e que a partir daquele momento você quer se modificar, Deus entende a sua mudança e a partir dali vai... Ele nunca vai deixar você. Sim. Mas ele não consegue chegar porque você não quer ouvir. Uhum. Entende como eu quero dizer? Claro. É essa tudo limpeza uma transformação. Você... É tudo uma transformação, sim, né? Sim, filho. Essa limpeza que o senhor faz ajuda as pessoas a quererem... ouvir mais a espiritualidade. A mudar, filho. Porque até a querer mudar. Sim, se você vai filmar, você vai ver processos de choro. Isso. Você vai ver processos emocionais, porque você mexe com as coisas que estão lá dentro escondidas. Uhum. E que ninguém quer mostrar. Você sabe que todo mundo tem uma ferida lá dentro. Olha, que não quer mostrar. Claro. Mas naquele momento que aqui você senta e se proporciona essa mudança, o que está lá guardado vem à tona. Sim. E aí, se você realmente quiser se permitir, se permite. Mas tem pessoas que precisam aqui vir duas, três, fazem limpezas e limpezas e limpezas e vão continuar fazendo limpezas e limpezas porque não querem se mudar. Ah. E aí eu não posso mudar se você não quer ser mudado. Realmente. Entende, filho? Então começa sempre de você. Se você não quer, eu não posso lhe ajudar. É. Porque é o seu livre-arbítrio. Se hoje a pessoa está suja, não foi porque ontem o guia espiritual dela ficou dormindo? Aí eu lhe pergunto, o guia ficou dormindo ou ela não ouviu o que o guia queria dizer? Sempre transferindo a culpa lá. Não é assim, meu filho? Sim. Então assim, às vezes o guia quer lhe ajudar, mas o seu padrão vibratório está tão baixo que você não escuta, que você não consegue entender o que ele quer lhe dizer. O seu guia, ele nunca lhe abandona. Ele só fica num processo onde ele não pode enxergar até você porque você não escuta. Mas nunca ele lhe abandona. Por mais errado que você esteja, ele sempre está ali. Sempre está ali. Sempre, não importa o que você fez. Ele pode não concordar, mas ele está ali e ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer, eu lhe ajudo. Se você não quer, eu vou ficar daqui observando até a hora que você me chamar e pedir ajuda. Olha. Mas sempre o livre-arbítrio, filho, eles respeitam isso. Entendi. Entendeu? Vocês, essa prática dessa limpeza faz parte do culto da Umbanda? Chifio, a limpeza de corpo se tem em várias religiões, não só na Umbanda, tem isso também no Candomblé, né? Na igreja é o batismo, né? Fala. Não é assim? Sim, sim. Na outra religião também tem uma que mergulha o povo na água. É. Então tudo são formas de você se purificar e ali agora você assinou um novo contrato e está assumindo a sua responsabilidade com Deus, independente da religião. Quando vocês fazem essa limpeza, vocês não estão incentivando eles a que toda sujeira que adquire lá fora, ninguém tem responsabilidade porque é só vir se limpar e fica tudo certo? Mas é o que eu estou lhe dizendo, filho. Tem pessoas que vêm aqui duas, três, quatro vezes e não resolve, porque você não quer se mudar. Ah. É, a mudança tem que vir lá de dentro, interior. Sim. Se você não quer se mudar, eu vou lhe lavar aquilo e limpar e não vai resolver. Você tem que querer mudar. O senhor não pode dizer assim, eu não quero limpar você porque eu já limpei 10 vezes. Não, filho. Quantas vezes ela chegar aqui, quantas vezes eu vou limpar. Quem sou eu para julgar alguém? É. E uma dessas horas ele vai com certeza fazer com o coração aberto e permissivo para que a transformação aconteça. Ah. E não estou aqui para julgar ninguém. Pode ter feito a pior coisa do mundo. Pelo contrário, estou aqui para ajudar. E tem pessoas que fazem, se afastam e depois de um tempo voltam. E quando volta, nós estamos aqui para dar a mão e ajudar de novo quantas vezes forem necessárias. Seu Caboclo, fala de novo o vosso nome. Caboclo, Pena Branca, filho. Seu Pena Branca, como que o senhor consegue ajudar a pessoa que não fez uso da sua ajuda por tantas vezes, sempre perseverar e nunca desistir do ser humano? Chifio, a minha missão nessa terra é ajudar o outro, independente do que ele ache que é certo ou que é errado. Então, se ele vem aqui, ouve... Tem gente que vem, filho, ouve a opinião e diz, não, eu não quero, não é isso que eu quero. Mas vai-se embora e aí tudo que o Chico Caboclo falou começa a acontecer na vida. E aí ele para e pensa, bem, ele te falou, então algum sentido tem. Não estou aqui para julgar, estou aqui para ajudar. Até porque este pai, o evoluir e o cavalo que o acompanha evoluir, estamos aqui sempre para ajudar o próximo, independente do que ele ache certo ou errado. Entende, filho? Então se ele vier 20 vezes, 20 vezes eu estou aqui para ajudar. Sim. 20 vezes ele vai ouvir o que ele precisa ouvir. Chega uma hora que ele vai absorver. Nossa, né? Que lição essa sua persistência passa à humanidade? Que a gente deve ser como? Deus nunca desistiu da humanidade, né, filho? Independente de todas as guerras, de todos os conflitos, de tudo que tem acontecido. Sim. Se ele não desistiu, e eu sou um espírito que trabalha na guiança dele, por que vou desistir? Sim. A humanidade tem cura. Tem. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Ah lá. E que se tudo for permitido, vai vir agora a bonança, as transformações. Mas eu preciso que a humanidade... Né? E as pessoas façam. Então, se tem 300 milhões de pessoas no planeta, eu consigo mudar uma, eu já tô feliz, filho. Essa uma vai fazer a diferença. Ai, que beleza. Muito obrigado. Não é assim, meu filho? Pode mostrar um pouco dessas coisas aqui, pode, se eu explicar pra gente? Pode, filho. Você pode vir explicar um pouco? Pode. Vou começar por aqui. O que é isso, acabou? Aqui são as folhas, que depois que os consulentes passam pelo processo da limpeza, X são passadas para que limpe e que leve junto com as folhas os processos que ficaram depois dos glãos. Claro. E aqui, o que é isso aqui? Por que essas guias? Aqui é uma guia, fio. Cada entidade trabalha com padrão vibratório. Então, um exemplo, aqui são guias de Exu. Se precisar vir um Exu? Aí troca a guia. E aí coloca a guia do Exu. Porque a proteção vai ser diferente, já que a demanda é diferente. Pronto. Entende? O que é esse daqui? Aqui são os bolinhos de farinha. Quando a gente pede, passa no consulente, pede para ele dizer o nome dele 3 vezes. Olha. E as demandas começam a ser quebradas. Tarde. Tá, aqui se o pano preto que representa a Pombagira e o Exu. Pronto. Então, ele leva e ela mostra as demandas. Olha. Aqui são as verduras dos caboclos. É, pra que serve? Então é a força dos caboclos. Cada glão, cada coisa é uma vibração de um orixá ou de uma entidade. Pronto. Entende? E aqui daqui já é a parte da limpeza banca. O cordão representa a linha da vida da pessoa. Vai se dissolvendo o cordão e abrindo, se destrinchando os nós que tem na vida das pessoas. Então, muitas vezes o cordão quebra, você tem que fazer. Às vezes o cordão embola, que é a vida da pessoa que está passando naquele momento. Se a vela também para quebrar as demandas, os espíritos, e aí vem o pano banco, que é para limpar e lavar a cabeça para que a partir desse momento tudo de bom chegue na pessoa. É porque tá fora da ordem. Aqui a gente tem água de flor de laranjeira, também usado para limpeza, pode botar no amaci, pode botar no banho da pessoa. É, a pessoa toma um banho com isso, o que acontece com ela? Se não só da água de flor, você faz o banho com as folhas e acrescenta ingredientes. Então pode ser água de flor, pode ser água da cachoeira, pode ser água do mar, aí vai depender da demanda da pessoa. Sim. Entende? E aqui? Isso aqui é o ovo, que é para também tirar os egundos, os espíritos que estão ali na pessoa. Quando você passa o ovo, você está colhendo tudo para dentro do ovo. Ah, é um simbolismo. Sim, né? Então, em outras partes também se utiliza o ovo como limpeza. Tem a limpeza do ovo também na parte da pagelança, dos xamãs. Oh. Então, o ovo ele é sempre simbolizado para limpeza, para tirar tudo do seu corpo. Pô. O arroz que está aqui representa Iemanjá. Está ali embaixo, tá vendo? Aqui que passa arroz. Cada elemento representa um orixá. Ah, e aí cada um tem a sua simbologia. Aqui é o milho, que é de Oxóssi. Pronto. Né? Esse aqui é o... Aí tem a caça branco e a caça amarelo. Exu e a parte branca que vem com a xalá para limpeza. Os charutos dos caboclos. A pipoca de Omolu. Então não é só usado para limpeza. Você pode, alguma pessoa que tem alguma doença de pele, de corpo, a gente chama de flor do véio. Aí faz o banho de pipoca na pessoa para limpar. E aqui? Milho banco de Oxalá. Entende? Sim. E aí cada elemento. E esse aqui? Esse aqui é feijão mesmo. Sim, chefio. Aqui tem o feijão rubanco e tem o feijão preto. É. Tá faltando também o feijão fadinho. É. Feijão fadinho de Oxum. Sim. O feijão preto de Ogum. Ah. E aí cada tudo isso elemento é representa... Em favor dos consulentes. Isso. E os consulentes pagam quanto? Que a casa pede a contribuição para comprar o material. Só. Pronto. E aí de cada um também leva aqui. Se não queria saber o que é armaci, tá aqui pronto, o banho de folha. Esse aqui é? Quem que isso daqui tem, vocês abençoam, é? Fio, é feito por alguém que no momento, você pode deixar a entidade fazer. Ou a própria pessoa, geralmente, quando é atendida pela entidade, pede que faça. Então, no momento do banho, você se concentra e faz a maceração das folhas, que é passar as folhas na mão. Naquele momento, você vai orando, você vai cantando, você pode ouvir um louvor, pode ouvir uma música que ele traga naquele momento. E aí vai pedindo a Deus que limpe, que leve, que expurgue, que naquele momento tudo seja quebrado. E aí você coloca a água normal. E aí, dependendo da demanda das pessoas, pode vir água de mar, água de cachoeira, água de flor. Aí vai depender da demanda do consulente. Cada um é único. intransferível. Cada um vem com a demanda, com as coisas que precisou. Claro que sim. Entendeu? Então a gente agora fez uma primeira parte desse nosso estudo com o senhor. Sim, tio. Vendo que vocês se dedicam completamente a que o ser humano avance, é isso? Sim, sim. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então tá certo, seu caboclo. Vamos esperar agora a próxima etapa para o senhor ensinar mais coisa pra gente. Sim, filho. Obrigado, de seu nada, caboclo. De nada, meu filho. Essa é a limpeza que tá ocorrendo aqui hoje. O caboclo já mostrou, explicou pra gente o que é cada um deles. A gente vai só mostrar na ordem que é passada no consulente. Aqui. É passado no consulente nessa ordem. Pode chamar o povo. E esse daqui é assim. Ó. Aqui eles já prepararam, as pessoas vão se sentar aqui. Aqui estão todas as pessoas que vão ajudar. Eles vão se sentar aqui. Tudo que passar nas pessoas vai jogar no chão. A gente vai cuidar pra não. Graças a Deus, né? Aqui estão as pessoas que estão sendo. Que estão chegando. Para serem trabalhadas, né? Pode começar? Pode. Quem sentou, fecha os olhos, eleva o pensamento a Deus. Faz uma oração, independente do que vocês ouvirem acontecendo, não abra os olhos, não entre no padrão e não fique curioso. Mais rápido, você. Graças a Deus, estão aí, estão todos trabalhando na cura das pessoas, fazendo suas respectivas limpezas. E aí as pessoas agora começam a dizer o nome delas, né? Quando aproxima aquele bolinho de farinha perto da boca delas, para que a limpeza tenha aí também o seu efeito da forma como se deve, não é assim? Graças a Deus. E da mesma forma vão passar cada elemento nas pessoas, para que elas então possam ser limpas. Aqui você vê os jovens entre 14 e 17 anos, muito ocupados também com a causa do próximo. Graças a Deus. Eles vão pegando lá as coisas para poder trazer. Thank you. Os espíritos estão sempre por perto aqui de nós. Tem uma cachaça. Para a vida das pessoas, né? A limpeza, tudo aquilo que vai passar fica no chão. Pode fechar o chão. Vai pro chão. Estão sentindo os processos específicos de limpeza. E eles retornam. Libere no banheiro. Buscar o próximo material. Para que a limpeza aconteça. Nem o negócio da água a entidade que está nos assistindo, então vamos acompanhar esse processo específico. Passando todo o material indicado para que ocorra a limpeza. E vai buscar a mão. Cadê a moça do anotador? Cadê a pessoa? Aqui o espírito trabalhando. Essa é a forma de dedicação e carinho do ser humano para o outro. Eu vi essa, não? Ah, é. Serve, filho. Deixa aí, então. Obrigado. Os médiums diante do consulente não estão incorporados. E vão se concentrando, fazendo suas orações. Pergunta ela. O consciente. Tira esse bicho daí, filho, pra ele não perder a energia, bota ele dentro da casa. E depois ele fica doente. E o bicho é o que pega a primeira energia das coisas ruins. Ainda leva pra dentro de casa. Graças a Deus. Protegendo também os animais. Joga nas mãos e nos pés dele, viu, filho? Não quebre, vá com calma, com paciência. Isso. Isso, filho. Ó, fazendo o que eu olho. Fiz uma briga com a fome, né? E tá deixando ela agoniada porque ela não consegue resolver a pendência. Ela andando muito lugar errado. Graças a Deus. Ali está, então, ele continuando esse trabalho com a linha. Nem todo mundo que está desenrolar os pensamentos, as emoções e o caminho da pessoa. O que esteja sempre no caminho. Dá pra ela, não tem nada. Nem todo mundo que faz a casa de novo, que dá risada pra sua cara. Que deve ser Não é? Aí, Dani. Já te amo. E até ela sabe o que eu estou falando. Simbologia. Já sabe. Porque ali aqui é abriu o portal para invocação. O que é isso aqui? Então você não escolhe. Ou quer melhorar? Ou piorar? De bicho. Você afasta. Agora é um bicho peito. O couro é peito. Faz uma oração. Aumenta a ligação. Limpa a pessoa. Traz tudo que é ruim. Tranquilo. Quebra a vela. Mas antes de vir aqui. Quebrando todos os nossos pensamentos. Acredito. Agora, permitindo através da oração, a paz por mim, o espírito desse consulente. Depois, ele concentrará a paz. Se juntar na simbologia. Sim, mas tem alguém assim? Assim acredito, né? Como era o nome da? Cada lugar tem sua ciência. Para saber identificar os fundamentos. Alguns deles não podem. Não podemos ter acesso à sua identidade, né? Graças a Deus. Então aqui já estamos ali. Um exemplo, né? Esse garoto. Trabalhando hoje, domingo, em favor do próximo, pela caridade. Cada vez que ele vai fazer isso, ele se coloca em oração, em prece, em favor do irmão, em favor do próximo. E esse processo acontece em cada um daqueles elementos. Para proporcionar uma limpeza adequada e profunda. Um consulente naqueles que buscam a espiritualidade. E a pessoa vai ficando limpa. Ele acha de todos os, tudo aquilo que é preciso ser. Agora pipoca. Ele tem uma amarração tipo assim, ó. Não para trazer ela de volta, mas assim, não vai ser minha. Não vai ser nada de ninguém. Por isso que eu falei, então, esse é o bagulho. E aí, então, finalizando a ação. O último elemento. Você tem uma companhia de um povo que anda com você, é complicado, né, filho? Você não abre mão dessa companhia. Ele fazendo a sua oração, o espírito atrás aconselhando, né? Não nos interessa, é para a pessoa o conselho, né? E a gente vai aqui apenas estudando o processo de limpeza que eles fazem. Eles que mandam o conselho. E aí, eles vão montar, né? Tudo isso. E aí, sim, estão ali do próximo, os próximos consulentes adentrarem essa plataforma de limpeza. E assim é feito esse trabalho e esse processo de limpeza proporcionado pelos espíritos e mentores dessa casa. Graças a Deus. Ali está o nosso médium, que trabalhou na limpeza, junto do espírito, né, da espiritualidade, agora se ocupando com a limpeza. Né? Estão se ajudando. E essa solidariedade é muito bonita. Muito bonita. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Zaide de Alencar Barreto. Mãe Zaide, né? Mãe Zaide. A senhora é a dirigente... A dirigente espiritual da casa. Como chama a casa? Casa da Vovó Maria Conga e Caboclo Sete Flechas. E hoje está acontecendo um evento aqui que o Caboclo Pena Branca está nos explicando, né? Isso. Como é que chama esse evento? Nós colocamos o nome de limpeza de corpo, né? Para fazer a diferença de uma limpeza branca e de uma limpeza completa. Aí hoje é justamente a limpeza completa das pessoas, né? Aqui é uma casa de Umbanda ou Candomblé? Umbanda, mas é Umbanda Molocô. Aham. A Umbanda Molocô, é que a gente vai chegar naquela conclusão, ela é africana, né? Pronto. Foi trazida justamente da África. Aham. E nós seguimos, vó diz que ela é africana e ela não vai perder as origens e as raízes dela. Vó Maria Conga. Maria Conga, é. E então nós seguimos esse conceito. A Umbanda Molocô corta, só que a nossa casa não trabalha com corte, com matança. Claro. Então essa é uma diferença do Umbanda Molocô. Claro. Né? É bom puxar muito. Mas os preceitos, alguns, nós usamos na casa. Por serem africanos. Sim. E alguém pode confundir e dizer, ah, é do Candomblé. É, exato. Você está dizendo, não é do Candomblé, é da África. É, foi Tata Siqueira que trouxe. Que o Candomblé usa. Candomblé usa. Dentro de um ebó, por exemplo. Sim. Isso que hoje nós estamos fazendo não deixa do de ser um ebó. É conhecido como ebó. Como ebó, e nós chamamos de limpeza, né? Limpeza. Porque no candomblé eles usam mais a linguagem, o iorubá. Eu não sei nada de iorubá. Claro. Né? Nós somos... E pratica a Umbanda. E também. Praticamos a Umbanda. Sim. Então, nós trabalhamos com a nossa linguagem, que é justamente o português. Isso é oferecido quantas vezes por semana? Esse trabalho é feito uma vez a cada um domingo no mês. Depois de todos os atendimentos das terças e as quintas-feiras e sábados, esses consulentes que realmente tiverem a necessidade de fazer essa limpeza, esse trabalho, são encaminhados para o domingo. Ah, então essas pessoas que vieram hoje são aquelas que já passaram pelos espíritos. Pelos tratamentos, exatamente. Pelos tratamentos, esse é o final do tratamento? Às vezes não. Às vezes ele dá sequência, como por exemplo a desobsessão, a apometria... O arapé, ele faz a limpeza e continua fazendo o trabalho até ser liberado. Cromoterapia também? Tem cromoterapia. Então ele vai continuar fazendo esses tratamentos até que ele seja liberado. Liberado, ou seja, que a espiritualidade veja que... É, ele já está equilibrado o suficiente para não mais fazer o tratamento. Não passar mais por esses trabalhos. Eu percebi que são vários elementos ali que a senhora coloca para que a limpeza seja realizada. Sim. A senhora aprendeu isso como? Eu aprendi vendo em outras casas e de candomblé, não vou nem mentir, tá? É. Inclusive já fiz, né, essa limpeza, porque já. Num terreiro de Umbanda, convencional, sem ser um africano, ele não teria essa limpeza. Não é vista essa limpeza, nem do jeito que é feito aqui. Então, foi quando o vó me disse que eu podia inserir na casa esse tipo de limpeza. Nós fizemos, ela nos deu outras informações, né? Acrescentamos essas informações e hoje nós fazemos o nosso trabalho. Essa é a limpeza que você viu hoje, né? Dessa forma que eu não sei se como funciona em outras casas, né? Claro. Que eu nunca fui para ver. Mas aqui eu fiz, não era assim. E a avó foi passando o fundamento de cada coisa. Sim. Foi. Por isso é naquela ordem, é daquele jeito. Sim. E é sempre igual. Isso. Tá. Às vezes pode até mudar alguma coisa no momento que eles estão ali trabalhando, né? Pode se sentir a necessidade, como se mandou pedir a cachaça. Se manda pedir algum elemento que não esteja contido na mesa naquele momento para limpeza. Claro. E eu vi ali... Desde o contra-egum, desde os banhos, né, que vocês chamam de amaci, que são preparados com antecedência, existe muita dedicação por parte de todos os filhos da casa. Sim. Desde quantos dias antes dessa realização? Veja, nós começamos, vamos supor, domingo, desde a quinta-feira. Quinta-feira. Nós já começamos a fazer essa relação, esse trabalho. Se for ver bem, foi até antes, porque precisou ir comprar as coisas. Isso. Nossa. É. E ali eu vi jovens entre 14 e 17 anos... Já estão ajudando. Como adultos. É. Aqui eles aprendem ao trabalho do dia a dia, né, do terreiro. Eles vivenciam isso aqui dentro. Por livre, espontânea vontade, com muito carinho. Sim. A gente até se emociona de olhar. É. Às vezes com os puxãozinhos de orelha também. Mas eles fazem, sabe, de coração. Porque hoje é domingo. Estariam na praia, né? Puxa vida, ainda mais em Salvador. É. Tanta coisa para um jovem fazer de 14, 17 anos. Que muitas vezes o próprio consulente que necessita da limpeza, ele não vem porque é um domingo, vai ter um aniversário de fulano, olha, vai ter, sabe? Mas eles, como filhos da casa, aqui estão para fazer esse trabalho. Isso é realmente tocante, viu? Parabéns. E que eu estou vendo isso aqui, mas que seja assim em outras casas também. Também, né? Com certeza. Que a juventude esteja tão disposta a curar o próximo no seu dia de descanso, dia de praia, dia de amigos, dia de futebol, família. Né? Porque tem muito... Ontem eles jogaram futebol ali, porque hoje não tinha tempo. Tadinho. Né? Ficaram ali. Graças a Deus, é muito bonito isso. E eu quero, através da senhora e deles que estão ouvindo agora, parabenizar a equipe, a boa vontade, a disposição de trabalhar pelo próximo. Vocês cobram alguma coisa? Sim, veja. Além dos materiais? Sim, veja só. No início, nós não cobrávamos nada do consulente. Era tudo feito com a doação, que eles mesmos traziam. Sim. Aí começou a trazer grãos mofados, sabe? Coisas já ruins, velhas, que a gente não usa. Porque até a folha tem que ser verde. Sim. Tem que ser uma folha viçosa, né? Aí foi dado por uma filha da casa hoje, que hoje já tem o terreiro dela no Capão, que é minha filha. É, que linda. Ela hoje abriu a casa do Lindolfo das Matas, no Capão. Uhum. É. E foi ela que nos sugeriu, mãe, porque nós não compramos esse material e a gente destina 20, 10% desse valor para a casa, para as obras. E assim nós fazemos até hoje. Ou seja, cobra o preço do material e 10% a mais. É, isso. E aí dedica isso para casa. Para casa. Para obras. Pra não para vocês. Não, é para casa. Então vocês não ganham nada com isso. Não, porque pronto. Esse dinheiro da limpeza é que nos ajuda a pagar o aluguel. Pronto. Né? Pronto. E as outras despesas. Porque alguns filhos, aqueles que têm condição, contribuem com o material, com a fazenda, os próprios consulentes. Aqui a gente trabalha com doação. Claro. Entendeu? Não cobra mensalidade dos filhos. Aqueles que querem dar como ajuda. É doação. Claro. A gente não pede. Então sempre nós estamos no vermelho, mas nós pagamos nossas contas e aí fica o mês seguinte para a cabeça começar de novo a pensar. Então, nem os meninos que estão lá estão ganhando dinheiro para fazer não, isso. Não. Pronto. É de coração. De coração. Mesmo. E nem a senhora, nem ninguém, tudo que arrecada é em favor de que o centro continue bonito, limpo, de pé, sim, com o material necessário para servir as pessoas pra na próxima pessoas, semana, exatamente. No próximo mês. E às vezes chegam pessoas nos atendimentos que a gente faz limpeza na hora, que é utilizado desse material, que pronto, se tiver na casa. Se prepara para aqueles com dificuldade financeira. Sim. Para que todos sejam ajudados, independente do dinheiro. Do dinheiro. Que e esses também, alguns, que eu não posso citar quais, claro, estão fazendo gratuitamente. Outros só puderam dar um valor irrisório, mas deram, né? Porque nós precisamos realmente, né, dessa contribuição. É a força da solidariedade. Isso, um vai ajudando o outro. Olha aí. Né? E aí nisso nós fazemos esse trabalho do jeito que ele acontece, que você viu aí. Entendeu? Por que que a senhora continua, apesar de tantos percalços no caminho, mantendo unida essa força que faz com que todos tenham vontade de sair de casa, às vezes 5 horas da manhã, para estar aqui voluntariamente para ajudar o próximo com a sua diligência, com a diligência dos guias que manifestam na sua coroa mediúnica? Olha, na realidade isso aí, eu acho que é, mas não é, não sou eu, são os espíritos, sabe? Eu sou só um instrumento, acredito eu, e sempre pensei assim, eles é que fazem isso, né? Porque eu não vejo que eu tenha essa condição, eles que me ajudam, né, para que eu mantenha esses meninos, essa casa, as pessoas mais coesas, mais juntas, né? Na medida do possível. Então, assim, eu agradeço muito a eles. Eu sou um instrumento. E muitas vezes esse instrumento também surta, esse instrumento também chora, né? Esse instrumento também diz que não quer mais continuar, porque é uma missão árdua, né? É uma missão difícil. E é só com eles para a gente poder ter essa força. Sem eles não teria, com certeza. Graças a Deus. Muito obrigado por permitir que o diálogo com os espíritos fizesse esse estudo, não só com os guias da casa, mas também. Vou esperar o avião passar. Tá, é porque ele vai me dar só. Tereza? Tereza? Olha, muito obrigado por. Quando chama Tereza, obrigado por permitir que a gente faça esse estudo contigo aqui. Ah, nada, eu que agradeço. Nossa, a avó cansa de dizer assim, se não fossem vocês, os consulentes, as pessoas que aqui chegam, porque esse é um ensinamento, entendeu? E na Umbanda, você aprenda com quem sabe mais e ensina quem sabe menos. É uma questão de conhecimento, isso foi dito pelo caboclo das sete encruzilhadas, entendeu? Então, quando eu vou para alguma casa, algum lugar, eu procuro, observo, eu vejo, o que eu não sei, eu trago comigo aquilo que realmente vai me agregar. Né? Então eu acredito que tem ajudado em alguma coisa, né? Graças a Deus. É. E a senhora é natural de onde? Sou daqui de Salvador. Graças a Deus. Muito obrigado por falar um pouco mais a respeito do evento que está acontecendo aqui, dessa união entre vocês, das suas razões e do que mantém tudo isso coeso e com um propósito maior. Graças a Deus, né? Aos espíritos. E que eles me deem paciência, né? E condição suficiente de continuar. Que, né? Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus, aqui estamos novamente, finalizando aqui os trabalhos com o senhor Pena Branca. E, senhor Caboclo, como que foi para o senhor a realização do trabalho de hoje? Houve alguma coisa inesperada? Não, filho, sempre é tudo esperado, né? E sempre a gente consegue contornar as coisas do que acontece. Mas, geralmente, a gente sempre está postos porque pode vir a acontecer que são os espíritos zombeteiros que vêm para bagunçar o processo. Mas, no fim, tudo terminou bem, graças a Deus. Aconteceu hoje do senhor ter que subir e vir um outro espírito Sim, nela? Sim, no início, eu fui embora e chegou o Exu. O Exu é? Quem é o Exu? Seu João Caveira. Seu João Caveira? Isso. E o que é que o seu João Caveira veio fazer? Se a energia do consulente, a quem ele atendeu, ele anda com pessoas que lidam com drogas. Ai, ai, então ai. A energia dele era mais densa, mais pesada. Então precisava que seu João limpasse os caminhos e conseguisse ver que, como ela é energia mais densa, eu não consegui passar. E aí seu João veio, limpou e conversou das amizades dele. Claro. Que os povos usados usam droga e aí essa energia fica nele. E esse povo, seu João viu que pode acontecer um tiroteio. Ah. E se ele estiver no lugar errado, na hora errada, com as companhias erradas, ele vai receber uma demanda que não é dele. Às vezes uma pessoa boa, mas está no lugar errado, né? E com a companhia errada, na hora errada, filho. Olha aí. E aí, as mãos de Deus às vezes não conseguem alcançar porque tem muitas coisas para eles olharem. Então, é como o povo diz, não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Claro que sim. Não é difícil. E aí, ali, depois veio um espírito muito bravo. Sim, aí seu João Carveira também, que teve que levar o que estava na menina, que ela veio de um lugar de candomblé, uhum, e aí fizeram as coisas erradas com ela. E aí o espírito estava acompanhando ela. Mas pronto, graças a Deus, seu João também. Certamente, às vezes não veio de um lugar, porque o candomblé é tão lindo, né? Não, as pessoas filho, que eu às falo vezes... assim, a religião nunca é errada. Errado são as pessoas que direcionam o conhecimento. Cheio, como eu costumo dizer, não existe magia branca, magia negra. Ah lá. Existe magia. É. E aí, se você usa a magia para o mal, recebe o nome de magia negra. Claro. Se você usa o seu conhecimento de magia para o bem, magia branca. Mas não existe, é tudo magia. Uhum. E aí você que vai direcionar o conhecimento que você tem. Então, claro, o erro não é da religião, são das pessoas que administram e tomam conta da religião. Né? Claro, sim. Infelizmente, às vezes, o poder aquisitivo e o dinheiro levam as pessoas a ter uma atitude errada. Uhum. Mas se elas pensam que elas não vão pagar porque elas fizeram... Sempre paga, seu caboclo? Sim, meu filho. Se não for encarnado, quando desencarnado? E desencarnado ainda é pior, porque vai pedir ajuda a quem no umbral, meu filho? Ai. Tem que esperar os espíritos de luz enxergarem, ele querer se melhorar, se cuidar, se quiser, né? Que aí a gente diz assim, se não for nessa vida, em outra. Mas nessa vida a gente ainda consegue consertar. E quando está em espírito, filho, como é que faz? Ficar vagando e fazendo essas coisas erradas. Ai. Que se vê. E o espírito dela, quando chegou dizendo que era um espírito de luz. E aí a gente viu, eles têm esse disfarce. Às vezes ele vem disfarçou como espírito de luz para dizer que quer chegar e depois o disfarce cai. Eles montam a roupagem para parecer uma coisa que não são. Foi isso que aconteceu com a moça. Seu caboclo, passou cada elemento nas pessoas, tirou o quê? Miasma? Sim, filho, de miasmas, energias, a gente diz assim, as sujeiras que a gente não vê, né? E como eu digo, muitas vezes tem pessoas que trabalham em hospital, que trabalham em bar, que trabalham em ambientes onde se pega mesmo as cargas, e aí se você não se protege, você fica pegando a rebordosa das pessoas, até mesmo sem perceber. Né? Mas e se a pessoa não sabe que tem que se proteger? E aí tem um ditado que, infelizmente, é o mais verdadeiro de todos, né, filho? Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Ah, eu prefiro que venha pelo amor, mas 99% vem pela dor. Mas, filho, às vezes a pessoa não é de uma religião... Sim, ela pode vir, ela faz o tratamento dela e depois ela segue o caminhado dela. Mas tem como ela se proteger só com uma conduta reta, sem ter que ter necessariamente, saber magia ou... Sim, filho, se ela faz as orações, se ela chama por... Não precisa chamar por ninguém, chame por Deus. Aí. Que Deus, se ele não puder, ele tem os falangeiros dele que tomam conta de todo mundo. Porque um Deus só para todo mundo é difícil, então ele delega funções para poder ajudar todo mundo, né, filho? Claro. Então, se você tem uma conduta, se você se cuida, se você vai uma vez no mês, duas vezes, não sei quantas você puder, na igreja, no candomblé, na umbanda, no espiritismo, no kardecismo, seja lá onde for, e promove essa consciência, as coisas caminham para você. E é lá também que se tiver alguma coisa errada, as pessoas vão ver, né? Você em casa sozinho não consegue ter esse discernimento, a não ser que seja num grau tão difícil que realmente você precise de ajuda. Infelizmente, as pessoas chegam aqui, às vezes, precisando de ajuda de um fadado. Entende? O senhor realizou o que veio fazer de 1 a 100%, quantos por cento? Ah, filho, a caminhada do cavalo é grande ainda. A minha só termina com a dela. Ah. Que eu vim com ela na encarnação para evoluir junto com ela. Sim. Então, até ela desencarnar, eu vou trabalhar com ela. E o que vocês, com esse trabalho em equipe aqui hoje, conquistaram, foi satisfatório? Sim, filho, sempre é satisfatório. Sempre você consegue o objetivo firmado na limpeza. Sempre é? Sempre, filho, graças a Deus. E aí as pessoas vão para casa mais... Tranquilas, né? Geralmente quando se levanta já não tem tanta dor, já não tem tanta agonia no peito. Se o fio viu que a moça passou pelo processo, mas depois que ela levantou, ela já estava melhor, já estava com... É. Viu, presenciou o processo. Sim, realmente. Então viu como ela estava antes e como ela está agora. Isso, nossa. Então sempre a busca da melhor. Ninguém vai chegar aqui, ninguém vai sair pior do que chegou. É. Sempre o objetivo é sair melhor do que chegou. E aqui então é uma casa de Deus. Sim, filho. É mais um ponto de luz. Né? Nós temos vários pontos de luz. Quanto mais pontos de luz tivermos, mais a palavra de Deus conseguimos levar. Então é um ponto de luz que ajuda no conhecimento e no trabalho. Todo espírito baixo ou da escuridão que se manifestou aqui foi com a licença dos guardiões da porteira. Sim, às vezes precisa passar por aquele processo para que o consulente tenha consciência. Ninguém entra se não tiver a permissão. E aí passa por aquele processo para que o consulente tenha consciência do quê? Muitas vezes o consulente e os próprios médios, meu filho. Aham. Por isso que nós não somos totalmente, os médios não são totalmente inconscientes. Porque se você é inconsciente, você é ignorante porque você vai ajudar. É. Muitas vezes, quando o consulente senta na sua frente, muito do que ele passou, o médium já passou. É. Ou as pessoas que estão ao redor precisam ouvir aquele aconselhamento. Sim. Né? Então, se tens o reflexo do conhecimento, da sabedoria, e quem sabe, se não só ela, quem estava aqui também precisava ver o processo para aprender. É sempre um agregados de conhecimento. Nossa. Sempre assim, filho. Nada é por acaso. Se veio é porque tinha permissão. E para que o conhecimento se expandisse. Com um exemplo do que aconteceu com uma pessoa, tantos médiums e o próprio consulente vai pensar duas vezes antes de ir para o caminho errado. Sim, a gente pensa assim, né? E se pensa, mas por exemplo, hoje a gente teve o exemplo de uma pessoa que já tinha feito a limpeza. Uhum. E voltou para fazer de novo, mas ela estava 90% melhor e mais tranquila do que quando a primeira vez. Ela curou muito dos processos emocionais dela que precisava. Realmente, ela estava transformada. Tinha poucas coisas ainda para ajustar, mas estava com o coração aberto a circular e a mudar. Graças a Deus. Sim, filho. O que, que aquele espírito ali está fazendo? Aquela folhinha ali, né? Que é a limpeza, filho. Mas não tem pessoa nenhuma ali? Sim, filho. Mas você trabalha com apometria. Você coloca ali, tem o nome da pessoa. Então é nome, você interciona, a pessoa está sabendo do processo, mas às vezes é de outra cidade, de outro estado, de outro país. Avisa ela o horário que vai começar, ela fica sentada em casa em relação com um copo de água do lado e vai fazendo o processo. Dá igual resultado, é? Sim, filho. Dá-se igual resultado. Nossa. Se chama apometria. O espírito sai daqui, vai lá, olha o processo e volta para dizer como foi. Nossa. O espírito ali incorporado, né? Sim, filho. Sim, não, mas é o espírito do médium. Quem desdobra é o espírito junto com o médium, que ele vai ver e volta com o médium para dizer o que ele viu. Ah. É que o fio já veio na desobsessão? Isso. Já não, veio? Então, quando o fio vier, que tem desobsessão e apometria, então se faz a limpeza na casa do esposo, à distância os médios se reúnem, tem um mentor que guia, e aí se os médios se vão lá, se vê se o processo das pessoas à distância, se escreve e depois se comunica o que viu. Porque tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas que estão em outras cidades, em outros países, e não conseguem vir. Uhum. E aí faz tudo à distância. Naquele outro lá, o médium está passando ali. Sim, fazendo a limpeza com os folhados. Você fala de lá? Não, esse daqui. O segundo aqui. Ele está passando os grãos. Como se a pessoa estivesse ali mesmo? Sim, filho. Olha. Você tem que mentalizar que ali está. Caramba. Não está o físico, mas o espírito da pessoa está sendo trabalhado. Pedindo em favor de alguém, sim, não é? Sim, filho. Graças a Deus. Não é porque não está aqui que a gente não vai socorrer. É. O caboclo, precisou tudo isso para fazer a limpeza nessas pessoas ou vocês poderiam ter feito do astral? É que assim, o povoado é igual a São Tomé, né? Precisa ver, fala a clay. Então, se um exemplo, se o cavalo de quase todos os médiuns que estão aqui, ele consegue atender sem o espírito descer. É. Mas aí os consulentes querem ver, o caboclo querem ver isso. É a necessidade de ver para acreditar que está ali. Uhum. Então é a mesma coisa. É a necessidade do concreto, do material. Então não é porque não está ali que não está acontecendo. Claro. É a consciência de que acontece. Só acontece. Passa então, seu caboclo, para todo mundo que acompanhou esse trabalho que a gente realizou aqui com o senhor, nesse dia da limpeza aqui, uma mensagem final de responsabilidade para todo mundo. Se cada um, antes de julgar o outro, olhasse para si, para os seus atos, para as suas responsabilidades, para os seus defeitos e para os seus arrependimentos, o mundo seria bem melhor.